coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Aqui vamos nós, amigos. Vamos derrotar os Amazu! Para tentar derrotar os Amazu, Trunks recebeu a energia de todos os sobreviventes do mundo do futuro. Isto não tem nada a ver com deuses ou mortais! Eu não vou ser derrotado por alguém que só acredita em si mesmo! Tu não vês que ninguém quer saber da justiça divina para nada? Não pode ser! Não pode ser! Nova esperança, adeus Trunks, ficarás nos nossos corações. Um deus derrotado por um simples mortal, isto é impossível. Trunks, bom trabalho. Sim. Muito obrigado a todos. Trunks! Mai! Tu conseguiste! Tu conseguiste! Sim. Estou tão comovida. Quem me dera que a eu, a deste mundo, estivesse aqui. Sim. Para ver isto. A tua espada mais parecia uma bola gigante de energia. Foi graças a vocês. Foi a energia de todos que me ajudou a derrotá-lo. Não pode ser. Isto é... Goazo? Zamazo! Mas que Deus mais teimoso! O que é que estás a fazer, cachalota? O Kamehameha final que eles fizeram durante a fusão libertou demasiada energia. Não tem poder suficiente para se transformar em super guerreiros. Mas eu ainda tenho. Mesmo assim, vamos ter de tentar. Vamos lá! Máxima força! golpe final! O nosso ataque não deu resultado. Maldição! Gozo! O Zamasu está a tentar transformar-se no universo. Ele libertou-se da sua forma divina e está a tentar transformar-se ele próprio na justiça e na ordem do universo. Passou-se de vez. Tentar voltar? Será que ele vai acabar connosco também? Estou a sentir um fluxo de energia tão desagradável que me deixa toda arrepiadinha. Eu, Zamasu, aconteceu alguma coisa no futuro. Algo que parece estar a afetar o presente. Maldito Zamasu! O que é que se passa? Mãe! Mãe! O que foi, Trunks? O que é isto? Mas o que é que se está a passar? O que foi, Trunks? Eu não consigo sentir a energia de mais ninguém. A energia de todos os sobreviventes que me ajudaram a derrotar o Zamasu. Eu não consigo sentir. Isso quer dizer que eles morreram todos no ataque? Não pode ser. Não é verdade! Não é verdade! Não pode ser! Eles não podem ter morrido! Eles não morreram! Pai! Maldito Zamasu. Como é que vamos conseguir enfrentá-lo? Se eu ainda tivesse um feijão mágico. Feijão mágico? Já os comemos todos. Encontrei um! Mas não é um feijão mágico. Ouve lá, Deus Supremo. O Zenó deste mundo, será que ainda está vivo? O Zenó deste mundo? É claro que ele ainda está vivo. Aconteça o que acontecer, o Zenho não pode ser derrotado. Boas notícias. O que é que tu estás a tramar? Talvez isto resulte no mundo do Zenho. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Oh, Zenó, afinal deu resultado. Ainda bem que vieste. Zenó? Mas quem é este? É o Zenó. É o Deus Todo-Poderoso e mais temido do universo. Quem és tu? Foste tu? que me chamaste? Sim, eu sou o Son Goku. O que é? O que aconteceu? Isto é terrível, está tudo destruído. Foste tu que fizeste isto? Eu? Não. Foi aquele que está ali em cima. Ele é irritante. Mas o que é que ele vai fazer, mestre? Não faço a mínima ideia. Não achas melhor acabar com ele? Tens razão. Um mundo assim... Hã? Temos de ir para a máquina do tempo já! Hã? Depressa! Têm de regressar imediatamente. Com aso? Assim... Bulma e Trunks, vamos embora já! Ponham a máquina do tempo a funcionar! Um mundo assim não pode existir. Son Goku, Son Goku, o nosso mundo está... Olá, Bills. Pela tua cara, vejo que passaste um mau bocado. Que maravilha! Como fico feliz por ver que escaparam. Bills, peço perdão por tudo o que aconteceu. Só espero que passes a escolher melhor os teus aprendizes. Sim. Bulma, podes preparar a máquina do tempo? O quê? Mas onde é que tu queres ir? Eu vou contigo, Son Goku. Hã? Mãe, tu precisas de descansar. Muito obrigado, Trunks. Então, consegues? Consegues ver alguma coisa? Está ali! Zeno! Eu vou levar-te para um lugar fantástico. É sério? Claro! Eles estão de volta! Isso é que foi rapidez! Ai, é o Zeno! Como é que está, Zeno? É uma honra recebê-lo aqui. Ouve lá, Deus Supremo. Podes levar-nos a um sítio? Son Goku! Son Goku, quem é este? Zenito, eu não te prometi que te trazia um amiguinho para brincar contigo? Aqui está ele! Olá! Vamos brincar! Whis, foste tu que tiveste a ideia? Não. Desta vez foi o Son Goku. Estou com alguma inveja desse universo 7. Podes visitar-nos sempre que quiseres, meu querido papá. Sim, um dia destes. Trunks Matula 1, eu acho que é possível regressares a um ponto do tempo no teu mundo anterior à destruição. E isso é possível? Whis, não des ideias ao rapaz. Se o fizeres, vais acabar por criar mais um Anel do Tempo. Quero ver quem é que vai explicar isso ao Zenhou. Como é que és capaz de ser tão insensível? Ou será que já te esqueceste que no passado também criaste um Anel do Tempo, Bills? O que é que disseste? Olha, tem memória curta. Sendo assim, eu vou ajudar-te para ver se te lembras. Quando destruíste o Zamazo, criaste um novo mundo onde o Zamazo nunca foi destruído. Podes tentar justificar, mas tu também cometeste uma ilegalidade no passado, Bills. És capaz de ter razão. Esperem lá, mas se eles regressarem ao mundo antes de ter sido destruído pelo Zenhou, então quer dizer que vamos ter de lutar outra vez contra o Zamazo. Mas isso quer dizer que vamos ter de passar por tudo isto outra vez? Fofuras, relaxem o rim. Ah? Eu vou viajar até ao futuro e informar o Bills antes que ele desapareça depois da morte do Deus Supremo. E vou pedir que se investigue e que resolva o problema do Zamazo. Mesmo assim, eu acho que o Bills não consegue destruir o Zamazo imortal, pois não? Quer dizer, acho eu, digo eu, não sei. Vamos lá ver se nós nos entendemos. E mesmo que o Bills no futuro consiga destruir o Zamazo, será apenas uma repetição da história. Mas eu tenho algo muito melhor do que aquele pote de barro que vocês levaram para o tentar selar. Aham? Então e porquê é que não disseste logo? Não podemos fazer tudo. Vocês dependem demasiado dos deuses. Mas nós... Mesmo assim, há um problema. Nesse tempo anterior para onde vão regressar, já existe um Trunks e uma Mai. Ou seja, vocês vão cruzar-se com duas pessoas iguais a vocês. Estão preparados? Quer dizer... Por mim, tudo bem. Mas, Mai... Vamos regressar para um tempo onde todos os nossos amigos estão vivos. E isso vai deixar-me muito feliz. Sim, tens razão. A forma como eles olham um para o outro. Ai, Vamos embora, Wiz. Sim. Rapaz do futuro. Sim. Vou fingir que nada aconteceu por consideração ao Wiz. Boa sorte. Este anel representa o meu fracasso. Jamais. Oh, não! Vocês já vão? Vamos, fica bem. São bonitas as roupas e ficam-te muito bem. Obrigada. Oh, Trunks, tu tornaste-te um grande guerreiro. Seja qual for o inimigo, tu tens força suficiente para o derrotar. Eu aprendi muito contigo. Obrigado. Toma, isto é para ti. Juntei imensa comida e outras coisas de que podes vir a precisar. Toma. Obrigado. Muito obrigado. Desejo-te toda a sorte do mundo e muitas felicidades. Sim. A eu do futuro ainda vai ver um netinho nascer primeiro do que eu. Mãe. Manda cumprimentos à eu do futuro. Sim. O que foi, pai? Adeus, eu do futuro. Vou ficar forte como tu, eu prometo! Isto é que é chorar por amor. Não chores, Mai! Esquece o rapaz do futuro e concentra-te no rapazinho do presente! Está calado! É o Satã! E o Sangwan? Ah! desculpa, Song Gowan. Eu não consegui proteger o mundo. Trunks? Ah? Ah. Fica bem, fica bem. Assim. Anda, vamos embora. Vamos. Muito obrigado a todos por tudo. Até à próxima. Obrigado. Olá, sou eu, o Son Goku. Eu resolvi juntar as bolas de cristal para ressuscitar o mestre Kaib, tal como tinha prometido. Mas o que é que está a passar? Tanta gente junta, hã? Toda a gente tem desejos para realizar? Esperem lá um momento. Eu fiz uma promessa ao mestre Kaib. No próximo episódio de Dragon Ball Super, aparece Dragão Sagrado. Que desejo vais realizar? Não percam o próximo episódio, porque nós também não.